Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Petencourt. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Boa tarde, está no ar a playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Petencourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Ao longo da primeira hora da sessão de hoje passarão por cá nomes como Radio Citizen, Splash, Tom Odell e Jake Oldsby. Abrimos a sessão com a música Bygone dos Volcano Choir. Entram no alinhamento Radio Citizen e o tema The Hop, e depois Clock Watching, uma música de Bell Rouge. Votos de uma excelente tarde de sábado. Bem-vindos. Thank you. down, ready to fly on the street. Years back, climbing the coaster cap, Tango Ray on ice in the back seat. P, do a rolling top now, ready to fly on the street. Thank you. find? Did you keep her to yourself and turn her band out to help? Tell me when you left your heart, gave up, said it's too hard. Lost your place and get replaced, well you shunted into line. When you lose your trust in us, well the people that do love you just the way you are now, rise up while you fell too far. Ouvimos Belarus, que passam a palavra a Splash e a música Headspins. Depois, Best Drum of Dead, trazem-nos Just Business. We'll be right back. Playlist com Miguel Bettencourt. The Cigarette After Sex entra no alinhamento Apocalypse. Daqui a pouco, Of Monsters and Men, os islandeses do Indie, estarão também aqui no Rádio Clube de Angra. Playlist. aos sábados ao final de tarde no Rádio Clube de Angra com Miguel Pintinho. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Se só agora chegou à antena da Voz da Terceira, está a ouvir a playlist, eu sou o Miguel Betancourt e estarei aqui deste lado na vossa companhia nesta tarde de sábado até às 21 horas. Ouvimos a música Thousand Eyes de Of Monsters and Men. Entram no alinhamento Tom Odell e Jake Oldsby, respectivamente com os temas Can't Pretend e All. Love, I have wounds. You can mend, oh, oh, mm. guess that's love. I can't pretend, I can't pretend. Oh, oh, oh. Feel my skin is rough, but it can be cleansed, it can be cleansed. Oh, oh, my arms are tough, but they can be bent, they can be bent. And I wanna fight, but I can't contend. I guess that's love. Young Lady, You Are Scaring Me é a música que se segue de Ron Gallo, depois Psycho Star, um tema de King Tuff. Well, watching the rain so hard, watching the fire getting higher on this strange little star, watching the wind. Playlists com Miguel Bettencourt. A fechar a primeira hora da sessão de hoje da playlist, ficamos com The Orwells e a música Last Days in August. Daqui a pouco, das 20 às 21 horas, passarão por cá, entre outros, Basca, DeFace, Beirut e Olá Tengo. Muita música ainda para ouvir na playlist no Rádio Clube de Angra. Outside your doorstep, somewhere with a Playlist. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra, com Miguel Pinto. Playlist, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ah! Bem-vindos à segunda hora de playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou Miguel Betancourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Abrimos esta segunda hora com Sofa Surfers e a música Grass Under Your Feet. Entramos no hat-trick desta tarde a cargo de Basca e a música The Work. Depois Handbrake, um tema de Mikatone a que se seguirá D-Phase e a música My Society. Happiness beyond the reach of books. There's nothing mortal in them. They decay. Is green life of change? Is all the deserts are like heaven? And with the sun and moon we ride. So come again and bloom and revive. See their rise and open wide. acting strange lately, and it's getting me down. And that's the way you make me feel all the time. What goes on under this body of mine? Now I've been chasing holes and the pipes don't fit, and the fluid runs out over the chrome and into my teeth. I had a dream last night. Gone. I was running out of control. I had a dream last night. The bricks were gone. It didn't feel right. Playlist com Miguel Bettencourt. Waldeck é quem entra no alinhamento com o tema Make My Day. Daqui a pouco, Depeche Mode e Stereo Lab estarão também aqui na Voz da Terceira. You know how to turn me on. Oh, you got it going on. Baby, you can make my day. One, two. Aos sábados, ao final de tarde, no Rádio Clube de Angra com Miguel Bettencourt. Playlist aos sábados no Rádio Clube de Angra. Counting all the casualties. Aproximamo-nos do fim da sessão de hoje de playlist no Rádio Clube de Angra. Tempo ainda para ouvir mais meia dúzia de músicas, mais ou menos. Uma delas já ouvimos, Going Backwards, dos Depeche Mode. Passamos para Beirute e o tema Postcards from Italy. Depois, Get Me Away From Here, I'm Dying, uma música dos Belle and Sebastian. The times we had, oh, when the wind would blow with rain and snow, we're not all bad. We put our features where they had to go. Shattered soul, follow him close. Entrar na reta final da sessão de hoje temos The Divine Comedy e o tema National Express. Depois Yola Tengo trazem-nos uma versão de Friday I'm In Love, um original, como sabem, dos Cure. Student who knows Tuesday too. Thursday, I don't care about you. It's Friday, I'm in love. Monday, you can fall apart. Tuesday, Wednesday, break my heart. Thursday doesn't even start. It's Friday, I'm in love. Saturday, wait. Sunday always comes too late. Friday, never hesitate. I don't care if Monday's black. Tuesday, Wednesday, heart attack. Thursday, never looking back. It's Friday. Sábados, das 19 às 21 horas, no Rádio Clube de Angra, playlist com Miguel Bettencourt. Chegamos ao fim da playlist no Rádio Clube de Angra. Eu sou o Miguel Bettencourt, assino a playlist na Voz da Terceira aos sábados das 19 às 21 horas. Playlist que poderão ouvir em podcast, esta versão e outras anteriores, através do endereço playlist-rca.blogspot.com. Fechamos a sessão com Stereo Lab, a música Tree Woman. Da minha parte, despeço-me, como é habitual, com os votos sinceros de um excelente fim de semana, um abraço e até ao próximo sábado.